noite. Adivinha quem chegou? Você já sabe, é Player Talks, motherfuckers! Mais uma vez! Player Talks! Eu nasci pra correr, faço o asfalto ferver. Oh yeah, cheguei aqui pra vencer. Need for speed, é meu estilo de viver. Fica atento, tô ligeiro. Se for para vencer, passa até sinal vermelho. Isso não é exagero. O que importa é o prêmio. Oh yeah, o meu carro tem veneno. Você ficou pra trás, eu tirei o pé do freio. No retrovisor dá pra ver o desespero. Então só lamento porque eu vou chegar primeiro. Eu vou queimando o chão e marcando o asfalto. Não tem nada que me alcança porque eu tô voando baixo. Isso é fácil pra mim. Porque eu nasci pra dirigir. Oh yeah, vou no zigue-zague desviando para os lados. Nada pode me parar que eu tô ligado. Isso é fácil pra mim. Porque eu nasci pra dirigir. Oh yeah, yeah bitch. Se liga aí, Need for Speed. Eu vou queimando o chão e marcando o asfalto. Não tem nada que me alcança porque eu tô voando baixo. Isso é fácil pra mim. Need for Speed. Eu nasci pra correr. Faço o asfalto ferver. Oh yeah, cheguei aqui pra vencer. Need for Speed é meu estilo de viver. Eu nasci pra correr. Faço o asfalto ferver. Oh yeah, cheguei aqui pra vencer. Need for Speed é meu estilo de viver. Tirando racha na cidade. Polícia vem atrás, mas eu tenho habilidade. Cê sabe, vou repetir pra você. O quê? Seu carro será meu quando vencer. Oh yeah, andando rebaixado, veículo tunado. Meu carro tem estilo, mas não é legalizado. Som pesado, puro bombardeio. 110 decibéis, socando no maçadeiro. Eu vou correndo, man, voando tipo Superman. Sabe, Need for Speed, eu sou como Jesse Pinkman. Isso é fácil pra mim. Porque eu nasci pra dirigir. Não vem pra ninguém, tô me sentindo bem. Se você quer me tirar da pista, mano, vem que tem. Isso é fácil pra mim. Porque eu nasci pra dirigir. Oh yeah, yeah bitch. Se liga aí, Need for Speed. Eu vou queimando o chão e marcando o asfalto. Não tem nada que me alcança porque eu tô voando baixo. Isso é fácil pra mim. Need for Speed. Eu nasci pra correr. Faço o asfalto ferver. Oh yeah, cheguei aqui pra vencer. Need for Speed é meu estilo de viver. Eu nasci pra correr. Faço o asfalto ferver. Oh yeah, cheguei aqui pra vencer. Need for Speed é meu estilo de viver. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força. Player Talks, motherfuckers. Tamo junto. Mais uma semana. Eu não paro, não. Yeah.